Às 11 horas em Campos. ZYJ476 1470. Rádio Absoluta Digital. Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. Rádio não é só potência. Rádio é audiência. Absoluta M. Primeiro lugar em toda a cidade. 1470 kHz. É a rádio que todo mundo escuta. É absoluta. 1470 kHz. Ela reina. Absoluta. De norte a sul. Ora, é a rádio do povão. No esporte, na cultura. Nossa rádio é nota mil. É a M mais querida do Brasil. Absoluta. 1470 kHz. Ela reina. Absoluta. De norte a sul. Todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. 1470 kHz. Ela reina. Absoluta. De norte a sul. Todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. 1470 kHz. Ela reina. Absoluta. De norte a sul, todo mundo escuta. Rádio AM é absoluta. Digital. A maior audiência em toda a região. Rádio Absoluta. Você está ligado na Absoluta Digital, a mais ouvida. Existem coisas neste mundo que não temos como avaliar. É como ter um companheiro que na hora certa sempre está lá. Não existe dificuldade que faça ele desanimar. Sua mensagem de esperança, com perseverança chegaremos lá. Alô, você aí, quando fevereiro chegar, ele vai voltar, dia primeiro, pela Rádio Absoluta 1470M e pelo Face ao Vivo, programa Watson Tavares, porta aberta para a verdade, de 11 a 1 da tarde, participando pelo zap 999-851580. Oferecimento Pássaro Legal. Aproveite nossos serviços Deliver, Tax Pet, Banho e Tosa, Vacinação e Consulta Veterinária. Avenida Doutor Nilo Peçanha, 392, no Parque Santo Amaro, próximo a Mirium. Telefone 99243-6184 ou então 999-665505. Direção do Dr. José Orlando Queiroz Borges. Externato Docimel, o lugar certo para o seu filho estudar, do maternal até o quinto ano do ensino fundamental. Externato Docimel, o jeito doce de educar. Rua Juvenal Barbosa, 87, em Ururaí. Telefone 999-469795. Direção de Eduardo Barbosa, Isabelle Barbosa Velasco. Grupo Fraternidade, uma organização com lema, só o amor constrói, empenhado na recuperação do ser humano, o maior patrimônio criado por Deus. Zap 999-851580. Vem aí, dia primeiro, o programa Watson Tavares. Ele é um amigo leal, está sempre perto de você. Ele tem um ideal, quer ver você crescer. Vale a pena acreditar, sem risco de se arrepender. Ele tem um coração, com a porta aberta pra você. O Adson Tavares. Rádio Absoluta 1470.